andrecidismoral.com.br. Hoje a noite é certo, dá problema, fudeu. Vem beber, sentar, chapa sem pena, fudeu. Tô na pista assanhada, ela tá pronta, tá toda desregulada. Tá de cara e também gosta de mina. Século 21, tá tudo certo, não tem briga não. Tô tá dando uma sentadinha, gosta da dançadinha. Tô tá dando uma sentada, vai beber, vai, vai, vai, vai. Sarra, coça, sarra, coça, sarra, coça. Chupa no swing, então. Sarra, coça, sarra, coça, sarra, coça. Vem no swing, André Cedires, o mural de Ibicoara. A noite é certo, dá problema, fudeu. Vem beber, sentar, chapa sem pena, fudeu. Tô na pista assanhada, ela tá pra onda, tá toda desregulada. Está de cana e domingo está divina. Século 21, tá tudo certo, não tem briga não. Maluquinha, vou tá dando, chama na roçadinha. Alô, Ricardinho, dando uma sentadinha. Oi, sarra, e roça, e sarra, e roça. Um abraço da família Léo Santana, chama no swing.